Estou hoje com Paulo Ricardo, o candidato do Bloco de Esquerda à Junta de Freguesia de Santo Ildefonso. Pronto, eu ia começar precisamente por saber quem é, o que faz, que motivações é que o levaram a candidatar-se. Ora bem, eu sou técnico de laboratório, trabalho para uma empresa do Estado, uma SCA, pronto, capital do Estado, não exerço a profissão de técnico de laboratório, tenho 46 anos e a minha motivação principal de candidatura, acho que é uma obrigação do cidadão de participar na vida política e principalmente naquilo que eu considero as assembleias de freguesia, as juntas de freguesia, como o órgão de poder que está mais próximo das populações e a forma mais direta de poder, na realidade, fazer alguma coisa pela população, principalmente da minha comunidade, ou seja, dos meus vizinhos, das pessoas que moram Exato, junto de mim. isso era uma das coisas que eu ia perguntar, que fala-se muito nas candidaturas mais nacionais e tudo isso, dos paraquedistas, das pessoas que não são de um determinado sítio e que se candidatam por aí. Acho que numa freguesia urbana, ainda para mais, esse problema não será assim tão vincado, não é? Mas é de qualquer forma a sua comunidade. É É a mesmo. minha comunidade, apesar de eu só morar há 5 anos nesta freguesia, é a minha comunidade onde eu tenho a minha casa, que não me limito só a ir lá dormir, porque uma das opções de ir viver em Santo Ildefonso foi o ir viver perto do meu local de trabalho. O não ter que me deslocar, perder muito tempo nas deslocações, poder inclusive, agora por acaso não estou a fazer isso por outras razões, mas ir almoçar a casa, por exemplo, Isso é um é luxo, não é? o luxo de viver na Baixa, que por acaso, neste momento, a Baixa não é um luxo. Sim, já agora, então, entrando por aí, como é que vê a freguesia de Santo Ildefonso? Que é uma freguesia. É o coração da cidade, a freguesia de Santo Ildefonso. Ainda outro dia a falar com vizinho, por acaso, faz parte de outra lista, candidata também à Assembleia de Freguesia, e ele me dizia que não gostava do termo de freguesia, e na realidade Sim, isso freguesia é um é. bocado. Mas Mas é o eu não sei. termo correto para utilizar a nível pronto, da linguagem política das freguesias. Os utentes são os fregueses, é assim uma palavra um tanto ou quanto estranha, Sim, tem conotações diferentes, mas Mas são os é. fregueses, é isso. Pronto, eu acho que são os vizinhos, no fundo. Sim, e eu estava a dizer também que, pronto, eu também só moro mesmo cá no Porto, embora tenha vivido sempre perto do Porto e feito a minha vida cá dentro, só moro mesmo cá no Porto há pouco mais de 2 anos. E até mesmo a nível da divisão administrativa, perceber onde é que se acabam e começam as freguesias, não estava muito a par, mas pronto, para preparar estas entrevistas, tive um bocado a estudar e realmente uma pessoa fica surpreendida ao ver a quantidade de património que tem a freguesia, seja, pronto, nomes sonantes, não é? O Coliseu, a Biblioteca, São Lázaro, que já fica na Sim, os fronteira, jardins. não é? É O jardim de São Lázaro, mesmo na fronteira. exatamente. Aliás, a sul, é fronteira sul, é a biblioteca, é o jardim de São Lázaro, mas é nesta freguesia de Santo Ildefonso que está a Câmara Municipal, que está o Governo Civil. Aliás, há bocado o distraí-me com aquela história dos fregueses, mas ele dizia, quer dizer, a nossa freguesia tem a Avenida dos Aliados, é a freguesia de Santo Ildefonso, a Rua de Santa Catarina, que é o coração comercial da cidade, e ainda é, esperemos que continue a ser o coração comercial da cidade, está na freguesia. O Bolhão, Teatro Rivoli, Sim, há um conjunto de equipamentos pronto. coletivos, não é? O Coliseu, agora. Exatamente. Como é que vê a freguesia? A freguesia tem perdido habitantes de uma forma exorbitante, como todo o coração da cidade, e toda a cidade tem vindo a perder, e principalmente esta zona, quer Santo Ildefonso, quer Bonfim, quer Sudefeita, essas freguesias têm perdido muitos, muitos habitantes, e por culpa desta gestão camarária, e também de culpa das freguesias que não têm feito pressão sobre a autarquia, não é? Que teriam obrigação e têm sido subservientes à política das câmaras municipais, às diferentes, e não é só do culpa do, do Rui Rio, também temos que chamar os bois pelos nomes, também foi culpa do, da gestão de Fernando Gomes e do Nuno Cardoso. Pronto, mais uma vez, para preparar esta entrevista, um bocado também a tentar perceber o que é que faz uma junta de freguesia e o que é que são... A junta de freguesia tem uns poderes muito, muito limitados. Neste momento, se calhar, o que uma junta de freguesia neste momento mais faz é ir carimbar as cartas aos desempregados para não perderem o direito ao subsídio de desemprego. Depois a junta de freguesia pouco tem feito, limita-se a fazer passeios para a terceira idade, muito pouca assistência à terceira idade, é uma freguesia muito envelhecida, acho, tenho quase a certeza, é a freguesia mais envelhecida da cidade do Porto, e que tem uma característica muito interessante. Ela, no fundo, quase de uma forma irónica, podemos chamar de Santo Ildefonso de cima, Santo Ildefonso de baixo e Santo Ildefonso do meio. Tem uma risca ao meio, que é a Rua Gonçalo Cristóvão, onde parece para cima o que deve ser a zona, tenho a certeza que é a zona mais habitada da freguesia, o presidente, não só. Acha que há um enfoque demasiado grande na zona de baixo, ou o que caracterizaria do pouco que faz é para baixo e não para cima? Assim, ou o de baixo é que será, como as pessoas lá dizem, o pessoal da batalha. Zona da batalha que, pelas suas características, neste momento está muito povoada por imigrantes que vieram para a cidade, onde estabeleceram os seus comércios, indianos, paquistaneses, chineses, e que não têm quaisquer direitos, nem são ouvidos, mas eu acho que fazem parte integrante, pronto, e devem ser reconhecidos, pronto, apesar de não terem os direitos políticos que a lei lhes dá, mas deviam-lhes dar atenção a isso. Inclusive, uma das coisas que havia, ainda há bem pouco tempo, há uns 4 anos, era, por exemplo, os cursos de português para estrangeiros numa escola encerrada da freguesia, neste momento. Isso não existe. Pronto, deixou de haver esse apoio aos imigrantes, que é uma coisa importante, que é a integração deles na sociedade. E há bocado dizia que a freguesia, ao fim e ao cabo, pronto, ou pelo menos eu interpretei, não tem grandes poderes, não tem grandes capacidades de fazer coisas, mas é por limitação... Por limitação e porque não exige, porque haveria coisas, poderes que deveriam ser transferidos das câmaras municipais para as juntas de freguesia... Pequenas coisas, como por exemplo o tratamento dos pequenos jardins que há que usar na freguesia, o caso precisamente ali junto à junta de freguesia, o Largo Raul Dória, onde a Câmara, por exemplo, não tem participação nenhuma. Nós estamos numa freguesia envelhecida, mas onde há crianças, por exemplo, não tem um parque infantil, não é feita atividades para os jovens. E eu há bocado, quando falava que há os de baixo, os da batalha, há os de cima, que é a zona do Alto da Fontinha, onde aí sim ainda mora muita gente, aqui há uns anos moravam milhares e milhares de pessoas, em situações muito degradadas, mas não foram para melhor, foram expulsas da cidade pela especulação imobiliária. Sim, pronto, mas a nível do... daquilo que eu vejo, parece-me que... que o presidente da junta de freguesia vai servir um bocado mais como mediador, ou tentar transmitir os problemas da freguesia para a Câmara e tentar que lá seja resolvida alguma coisa, porque ele próprio não consegue, não tem poderes para isso. A fama que o presidente da junta de Santo Ildefonso tem em relação, por exemplo, à participação que os presidentes de junta têm na Assembleia Municipal, é que normalmente na Assembleia Municipal, em bom português, entra mudo e sai calado. E limita-se a aceitar as decisões da Câmara por disciplina partidária. Ok. E o que é que, se lhe perguntássemos um ou dois projetos que acha que a freguesia poderia levar para a frente, que não faz atualmente? Um dos projetos que eu considero fundamental é a recuperação do parque habitacional. A Baixa do Porto, que é a freguesia de Santo Ildefonso, não é? Está cheia de casas desocupadas, que se estão a degradar, algumas até acabam por ser atentados ambientais à saúde quem mora perto dessas casas, e essa recuperação é essencial. Depois, colocar população na freguesia, que não é difícil uma vez que é essas casas. Agora, não é fazer uma cidade para os ricos, porque o Porto nunca foi uma cidade de ricos. O Porto foi uma cidade, e é uma cidade de gente trabalhadora. Pronto. E era importante, por exemplo, ali na zona do Bom Jardim, encravado entre Fonseca Cardoso e a Rua do Bom Jardim, havia um bairro, que era o bairro do Leal, onde morava muita gente, sem sombra de dúvida. Era um bairro operário, as casas não tinham condições, mas havia um projeto para ali, que a Câmara inclusive pagou, do arquiteto Sérgio Seca e da arquiteta Sónia Silva, da recuperação do bairro do Leal, que era uma das coisas que eu acho fundamentais. O bairro do Leal foi destruído, quer dizer, as casas que estavam desabitadas, a Câmara, que há uns anos entrou por lá, com o camartelo, nitidamente, demoliu as casas que estavam desabitadas, arrasou aquilo completamente. Neste momento moram lá uma dúzia de pessoas. E acho que era muito importante a recuperação do bairro do Leal, até porque o bairro do Leal faz parte da história do Porto, e ali a zona da Fontinha. Há coisas ali curiosas, por exemplo, o famoso Balão de São João, que toda a gente relaciona, por exemplo, o São João e o Balão de São João. O Balão de São João surgiu ali no Alto da Fontinha, porque foram habitantes do Alto da Fontinha que construíram a Ponte Dom Luís e a Ponte Dona Maria, e com os hábitos dos engenheiros franceses e dos técnicos franceses que trabalharam na construção dessas pontes e que tinham o hábito de fazer os balões de papel que lançavam, e esses operários começaram a imitar isso e a fazer, por exemplo, esses balões de São João e a lançá-los. E hoje em dia isso é o símbolo das festas da cidade, e era uma coisa dali. Por exemplo, as oficinas para as crianças na freguesia, as poucas crianças que há não têm onde brincar. E há espaços, porque há neste momento escolas fechadas na freguesia, onde podiam ser feitos. Há a escola do Alto da Fontinha, por exemplo. A escola, sim, é do Alto da Fontinha, que está fechada. Precisamente era a escola onde davam as aulas aos estrangeiros, as aulas de português, está fechada, e era um espaço a reaproveitar. Há fábricas fechadas. A antiga fábrica de bicicletas Vilar também, ali na zona do Bom Jardim. Se calhar também parte um bocado da iniciativa do Presidente da Junta tentar criar algum tipo de dinamismo e mostrar alguma capacidade. Mas é que uma das coisas é a freguesia é acessível para a especulação imobiliária. Está no centro. Agora, não vamos ao recuperar as casas. Não se pode esquecer da população, das pessoas que trabalham, os jovens. Não têm rendimentos suficientes para comprar casas no centro do Porto. Mas os terrenos, e que são municipais, como o bairro do Leal, algumas das casas eram particulares, outras eram camarárias, é obrigação da Câmara recuperar aquilo e não querer fazer lá nem casas para ricos, nem um centro comercial ou um parque de estacionamento. Era mesmo recuperar o bairro do Leal. Poderia-se criar ali. Uma das características de Santa Luzia só tem um bairro social com 28 habitações, está bem no Alto da Fontinha, que é uma coisa recente, foi inaugurada pelo engenheiro Nuno Cardoso. Mas, onde, por exemplo, curiosamente, que eu saiba, a legislação obriga, por cada forro tem que haver um lugar de estacionamento. É proibido estacionar. Construíram aquelas 28 casas. Querem? Por suposto deve ter sido, são casas de habitação social, as pessoas não têm, se vivem em casas sociais, não têm necessidade de ter carro, é proibido estacionar. Curiosamente, um local, esse bairro social foi construído, social, que de social pouco tem, vamos chamar é bairros camarários, porque um bairro social é outra coisa. Um bairro social não é só um sítio onde as pessoas entram no seu apartamento e vão jantar ou dormir. Um bairro social deverá ter outro tipo de coisas, não é? De atividades. Ter um acompanhamento uma também. Uma comunitária muito importante. E os jovens da freguesia estão muito, muito, muito perdidos. E precisam de um grande acompanhamento. Depois vêm falsos moralistas falar de delinquência juvenil, quando na realidade esses jovens são postos de lado. Eu moro perto, muito perto dessa zona. Moro na Rua das Musas. Eu vejo os jovens à noite encontram-se ali num espaço, um retângulo de cimento de 25 metros quadrados e ali que estão, que passam a noite porque não há nada, não há atividades, as coletividades não são apoiadas, as coletividades. Isso era outra questão, que é, tem que haver um papel também de integração das associações, não é? Uma espécie Sim. também de descentralização dos As poderes associações, das freguesias para as associações, aqui há quase. uns anos, muitas dessas antigas coletividades que há pela cidade do Porto faziam muito trabalho para as camadas jovens. Hoje em dia, grande parte delas transformaram-se meramente em clubes de sueca, onde se vai beber uns copos e Isso não é não é também por nada causa feito da. Não, para os não, não, não, não tem jovens. a ver com a idade das pessoas, se calhar, que estavam à frente dessas associações há 30 anos Porque atrás, tinham outras motivações e os tinham jovens outras. também não. Os jovens da freguesia deixaram de lá morar. São mesmo os mais desfavorecidos. Muito, muito desfavorecidos. É Que continuaram não lá conseguiram morar mudar. porque ficaram a viver em casa dos pais. E os jovens de agora, a maior parte deles estão com as avós. Não é? Outro problema também que se aponta normalmente, acho que à cidade toda, pronto, e esta freguesia também, que é a questão da limpeza urbana. É uma desgraça completa. Aliás, esse problema aponta-se com toda a razão e nada é feito. Quer dizer, Isso é uma competência da própria freguesia ou é da da Câmara, que Câmara entregou que tem? privados ainda por cima a limpeza e isso piorou bastante. Que inclui também o percurso, a freguesia toda, está entregue neste momento a uma empresa privada. Partes está, outra parte é feita pela limpeza municipal, mas por exemplo há dias que não há recolha, por exemplo, isso noto nos contentores. Uma das coisas que se encontra muito é, por exemplo, os chamados monos, não é? Junto aos contentores de lixo, frigoríficos, camas, mobílias, por exemplo. Eu já reparei há 4 ou 5 dias que está um frigorífico no alto da Fontinha, junto à escola primária. Alguém pôs ali no ecoponto. Exato. Portanto, Não não há se percebe, a recolha. não é? Não há uma Não há uma recolha recolha. com a Pronto, e não periodicidade que há uma deveria haver, não sensibilização das pessoas para isso. é? Quer dizer, andam aí preocupados com a gripe A, mandar as pessoas lavar as mãos nunca menos de 25, 20 segundos e pôr desinfetantes e essas coisas todas, mas depois também é preciso educar. Os jovens aprendem, por exemplo, na escola a separar o lixo, mas o que é que adianta separar o lixo se os dois ecopontos que há ali da zona da Fontinha, um está em Santa Catarina, o outro está em Gonçalo Cristóvão? É extremamente complicado para as pessoas. E ainda por cima, pessoas que vivem em casas, porque ali, pronto, ainda há ilhas, mas ali essencialmente eram os chamados bairros operários, casas, ruas compridas, pronto, com pequenas casas, pronto, porque ali era uma zona operária. Só uma última coisa. Atualmente fala-se muito de questões de chamar as pessoas a voltar a participar ou pelo menos a tentar fomentar uma participação dos cidadãos mais na vida da política ou uma maior transparência, as pessoas falarem ser mais fácil chegar ao fim e ao cabo a quem decide e a quem implementa as O coisas. orçamento participativo, por exemplo, é uma das coisas importantes, que é as populações participarem no orçamento da junta de freguesia e saberem Mas o que é consegue-se que as vai. motivar as pessoas a fazer isso? Quem está interessado em participar em algo desse género não tem já meios para o fazer? Ainda há muita gente interessada, só que neste momento é assim. Se as pessoas em casa, muitas delas, não têm que comer, não têm trabalho, vão estar preocupadas com o orçamento da junta de freguesia, é lógico que se calhar era importante para elas, até porque parte do orçamento poderia ser canalizado para o apoio, por exemplo, algum apoio, pelo menos, por exemplo, aos filhos dos desempregados, porque os miúdos brincam na rua ainda, ali, como se calhar, agora são menos, mas como se brincava nos anos 60. Eu, outro dia, a falar com um senhor de 61 anos, ele dizia-me que um dos divertimentos que tinha a Rua das Musas, uma rampa bastante inclinada, era descer a Rua das Musas em tábuas de madeira, escorregar por ali abaixo, até ao Bom Jardim. A rampa das Musas. Agora já não é em tábuas de madeira, às vezes é com os restos das persianas das casas habitadas da freguesia que os miúdos fazem isso. Vão-se adaptando, Mas não é? Mas é, as mas são. brincadeiras continuam a ser as mesmas. Pronto, e portanto ainda. Quer dizer, não é uma freguesia que tenha morrido totalmente. Morreu, Ainda. está morta, está morta. Há muito poucas crianças, há velhos, muito sós, porque eu estou a falar, falei da zona da Fontinha, a zona da Batalha também tem as suas características, mas depois aquela história que toda a gente conhece. Onde é que moras? Moro na Rua Santa Catarina. O quê? Tu, Santa Catarina mora gente? Ou em Sá da Bandeira mora gente? Ou em Gonçalo Cristóvão mora gente? Não é? As pessoas ficam assim admiradas. Como é que é possível, Ou não é? na Avenida dos Aliados morar gente, ainda há gente a morar. E há idosos principalmente a morar em Santa Catarina e extremamente sós. Pessoas extremamente sós. Era algo Que que a freguesia poderia intervir de alguma não forma. se limita a fazer passeios para a terceira idade, que é o que a autarquia se tem limitado a fazer. Ou ter lá o centro de dia para a terceira idade. Há outras coisas importantes no acompanhamento dos idosos, que é uma coisa extremamente preocupante. E o melhor acompanhamento que se pode dar a qualquer pessoa que mora numa cidade é ter vizinhos. Sim, Não sem é? dúvida. Os vizinhos é Fazem a aquela coisa diferença, com que não as pessoas sempre é? É cresceram, o não apoio de é? Pronto. proximidade, ao fim e ao cabo. Aquela cidade de fantasia, um bocado, que era a Rua Sésamo, por exemplo. E os vizinhos, a relação com os vizinhos, o vizinho que era carpinteiro, não sei quantos que era arquiteta, a Guiomar, não é? Pronto, faz parte do imaginário as cidades assim. Não é a pessoa que mora em Santa Catarina que às 7 da tarde o comércio fecha, às 10 fechou Via Catarina e não tem um vizinho com quem contar se precisar de alguma coisa durante a noite. Ou até durante o dia para conversar, não há. E isso é muito importante. É a solidão das pessoas, é das coisas da freguesia, das coisas que me preocupa imenso. Mas uma coisa é ainda continuar a haver entre os vizinhos, que é a solidariedade, é uma coisa importante. E essa solidariedade pode vir a dar vida à freguesia. Agora, é preciso trazer pessoas para morar na freguesia. Uma das coisas que eu noto, pessoas que deixam de morar na freguesia. As casas não têm garagens, as pessoas hoje em dia têm carro. A dificuldade de estacionamento, por exemplo, muitos de gente que neste momento deixa, conheço, pessoas que deixaram de morar na freguesia porque não tinham onde pôr o carro. Então, precisam do carro, tiveram de fazer outra opção, porque sem o carro não podem trabalhar. Algumas, o carro até é o instrumento de trabalho deles. Muito obrigado por esta entrevista e boa sorte para a campanha. Tá bem. Boa noite.